Copa 3, sob vetoração, mantém a presença e provavelmente o localizador. Reduz a velocidade 200 mais. Linha 201, no puxa estacionamento no 04. Sob vetoração, mantém a presença e proa, limitado pelo localizador, reduz a velocidade 200 mais. Quem mantém proa, limite ao localizador, é 209, 6143 da janela. Correto. Salvador, 4206 para o táxi com 105 a bordo, autonomia nossa de 2 horas e 10 alternando Natal. Azul 4206, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 612, o ajuste padrão, bom voo. Índia, ponte espera da 0118, azul 4206, obrigado. Roxanair 6201, coordenando com a equipe do solo, após a passagem da aeronave da Azul retaguarda, livre para o espectacionamento, reporta táxi. Isso é coordenar com o pessoal do solo, após o azul, chamar o táxi 6201. Pesado, desvão com o Salvador, voo 1966. Passou o voo na completa final, chame torre 118, decimal, 612. 118, 612, voo 1966. Opa, Mike Eco Delta, manter condições lá, altímetro 1013, aguarde transferência para todos. Salvador, trip 5491, livrando. Trip 5491, táxi via Alfa Juliette, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador. 5491. 1869, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, alterne 122, decimal 8. 1260, 1288, gol 1869. Localizador, visual pista no 0, Xané 61143. Xané 6143, chama agora a torre 118, decimal, 612. Muito bem, é com a torre, Xané 6143, obrigado. Bom posto. Salvador, TAM 3629, paciente da UISC na posição 612. TAM 3629, só um instante cópia com Goiânia, prepara a saída da Eule da Brite aguardando. Da Eule da Brite. Para o passageiro 6201, POB 141, autonomia de 3h45, alternando Guarulhos. Xanar 6201, táxi via Índia, ponte espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 013, bom voo. 2013, gente, sobre táxi via Índia, 6201. Foguete Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para o nível 310 na saída Pucca Transição Caju. Pucca Caju 310, 4206. Azul 4206, conforme instruções do Centro Recife, da presença autorizada para direto Romeu Fox 018. Ciente da presença Romeu Fox 018, Azul 4206. Solo, Salvador, agora no ano 66, livrando na Fox, da Chibana. Gol no 166, boa noite, que eu saio do táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 166. São 3629, copia? Para onde, siga. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, letra após posição bridge, onde intercepta peso no 166 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5057 nos dois pontos. Autorizado São Paulo, nível 360, a via Upper 16, decola 190, da Euleta Brinde, transponder 5057, o controle 120, decimal 8, Delta 3629. Tá 3629 correto, portão 62, chama pronto, estiver equipamento. Chamará, Delta 3629. Delta desceu para 510, chame torre 118, decimal 612. 500 pés ou 1.000 pés para Aracaju? O Oscar Michael Romeu, então autorizado Salvador Aracaju, inicialmente então restrito a 1.000 pés pelo corredor forte, até a liberação do controle para o 035. Decola da 17, curva esquerda após. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 612, e aciona 0260 no transponder. Romeu correto, já passou o PB? Zero único, copiando? 04, para acionamento e táxi de decolagem, torre transfere 118 decimal meio, ajuste no 013, bom voo. Paulo Salvador, aqui na EMEA 143, está na Alfa, boa tarde. Chanel 6143, prossegue o táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Chanel 6143, obrigado. Autorizado, ataca táxi. Mandará. Ouro, Chanel 6201. 601, completa o radar na decolagem. Sul Polonesa 360 na saída da EL. Após o Ledo Direto Brito. 360 da EL, após o Ledo Brito. Vocês vão para onde da EL, senhor? Autorizado, direto da EL. Grato. Azul 4206, controle. OTAN 3629, para puxa acionamento no 06. OTAN 3629, portão 62 autorizado, reporta táxi. Reportará. Só um minutinho, por gentileza. Uma tela e uma trago, mas controle está usando tudo. É, não tem 510, não recebo informação sobre modo alfa nem modo char. Então, para fechar o transporte, tem um pai normal aí dentro. Filmando Yankee Delta Charlie, chamou o Salo. Modo Charlie, reporte para o cruzamento da Nova Peixe no Zero, Robatango até Lima. É. Yankee Delta Charlie, chama aí a torre para o taxamento, por gentileza, 118 nesse momento. Chame torre, 118 decimal, meia dúzia, o Copacango, hotel de Matago. Piloto, seu ali Matago. 319. Copiado. Empate principal, Xia, condutora 18, meia dúzia, eu creio que o 5, 219. Nokia 29 para o táxi com 127 a bordo, 4 horas e 16 de autonomia, alternando o galeão, fazendo o alcaramato do colega. Canto 2629. At India, ponto de espera, torre 118 decimal, meia dúzia, ajuste no 093, no bom voo. Afirmativo, no 093, seguindo o colega da Trip, a torre 118 meio, tá? 3629. Canal 201, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno, 133, décima 2. 133, 25, 6, 201, na contrabaixo. Alfa Oscar, controle Salvador, acendo identificação autorizada, chegada a Mari, altímetro em Salvador no 093. Apresento o voo na flor de Mari, chamo no ideal dele. Salvador, muito boa noite, é o Trip 5219. Trip 5219, contato na zona de decolagem, subo para o nível 200 na saída da árvore. 200 saída da árvore, por gentileza, autorizaria livre das restrições, senhor. Livre a sessão 200. Ok, livre da 200 sem restrições, o Trip 5219. Salvador, é o Channel 6259, salve informação aí, centralização Guarulhos, a nível 3, 60. 6529. 59, só me confirma a rota que possui para Guarulhos. Ok, minha navegação prevê a Upa Zulu 10 Brick e a Upa Zulu no 6, salve até o Zulu 3. Cliente autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, letra, após posição bridge, onde intercepta Pesulu no meio e sai conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5066 no transponder. Autorizado 360, saída, digo, pista 10 com curva direita, saída da EL, letra, bridge. Eu presuro o no meio, controle 208 e o transponder 5066, o Chanel 6259. Chanel 6259, correto, portão 1, chama pronto para o equipamento. Portarei o Chanel 6259, obrigado, certo. Após Arbor, Rua Eletra, o seu voo para a Vitória da Conquista está condicionado ao cruzamento do nível 140. Ok, após Arbor, Eletra, o trip 5219. Oscar, Michael, meu, suba com as três visuais, 035. Em condições visuais para o 035, Oscar, Michael, meu. 1-3-4-5-5, sem chamar 4-7, trouxe frequência 5-5-5, jogou no 645, você tem informação Whisky, autorização na Vitória. Polo 645, informação Whisky, confere, Vitória, autorizado nível 360. Decola da 190 com curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após voa posição Eudes, onde intercepta pelo Whisky 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5071 no transponder. 160, todos os vitórios, da cola no zero, com curva direita, saída da EL, Leda, Eudes. Eudes intercepta a 3.50 com foto. Controle 208 e o código 0071, voo no 645. Voo no 645, correto, só não confirma o portal. Dada a posição 8. 108, chama pronto para o estacionamento. Chama pronto. Salvador, Nagona 23.000, informação IF, está na posição 4, autorização para Fortaleza. Crono 236, informação IF que confere Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pêndulo 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120.8 e acima 5074 no transponder. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola pensado dessa com curva esquerda, vai ser da mão uma transição frutinha, está para 319. O controle pede em 20.8, aciona 5074, Gona 236. Gona 236, correto, portão 4, chama pronto para o subaccionamento. Tomaremos, muito obrigado. Countdown 3, 4, 9. Está livre, direto com pista, 5219. Direto com pista, muito obrigado, prefeito. Alô, Salvador, boa noite, então 3897, Salvador, Guarulhos, nível 347. Então 3897, boa noite, confirme a roda que possui para Guarulhos. Confirma, preciso 10, mapa de especial E, que DCP Maricá e a preciso 44. Ciente, são 3897, Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120.8, aciona 5072 no transponder. Autorizado nível 340, Guarulhos, decola da 10 com curva direita, cumpriu da EL, Leda, Bridge, intercepta pêndulo 10 e segue conforme o plano. 208 ao controle Salvador, 5072 no transponder, 3897. São 3897, correto, confirmando o portão 05. Positivo, 05, vai chamar mais um minuto no pushback. Sinto. 425, portão 08, em coordenação com a equipe de som, reporta para o táxi. Vou chamar a porta do táxi, confirma. Vou chamar a porta do táxi. Então, 3897, autorizado, reporta táxi. Táxi 3897. Chama agora o centro Recife em 1260, alterna 1288. Do localizador, o Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar, completa o SF3, chamando torre 18 decimal 6. 1186, Eco Alfa Oscar. Proceda a identificação, prossiga na chegada da Mari, desça para 3.010, altímetro 1013. Galeão, confirme as pessoas a bordo, por gentileza. 1-9-8, tá 3-8-9-7. Alfa, prossegue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro marca 1013, tem um bom voo. Em frente, à direita de Alfa, ponto de espera 218.6, 0,3 de estátua 3890. Campinas, confere. 70 POB, 0,60, 320, Alfa Campinas. Contorno, Pátio, Índio Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1013, tem bom voo no 645. Contorno, Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, boa. Fala, Luna 236, na posição 4, Spectra, né? 236 no 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame ali no táxi, Luna 236. Salvador 3897, boa noite. 3897, boa noite, contato radar na decolagem Tuba 340, saída da EL. Pode voar da EL direto? A EL direto? Tá, autorizado direto Leda, 3897. Vai Leda então, o 3897, 340. Siga para 2.000 pés, está autorizado o SX-Ray, reporte localizador. Controle, boa noite, 1645 da Gol, passando 025. 1645, boa noite, contato, radar na decolagem, Tuba 360, saiu da EL. Maravilha, da EL 360, se possível, proa de Eutis da presente. Eutis negativo, Rui, direto Leda, o Gol no 1645. Combinado, Leda, 1645. Taxi Voo 236, a bordo 7676, autonomia 3,55, alcançando primária Recife. Voo 236, prossegue via Inteirão, sua porta de espera 786, altímetro marca 1013, tenha bom voo até a próxima. Inteirão, sua porta de espera 286, Voo 236. Chané 6259, cozendo com a equipe de soma, 5 aeronaves da Gol inicial táxi, autorizado puxo no 01. 5 aeronaves da Gol inicial táxi, autorizado puxo no 0, Chané 6259. Pessoal, Laguna 236? Prossiga. Será necessário retornar para a posição, a gente não pegando problema técnico aqui, pode voltar para o 4? Mantenha a posição, vou coordenar com a entrada. Obrigado. Localizador 3894 completa aí, essa aqui foi chamando Torre 18 desse bom meio. 18 boa. Tá, regressar pro 04. Ok, regressando então para a posição 4, obrigado, Bruno 236. Oxalé 6259, fique atento, a aeronave da Gol não vai passar mais a retaguarda do senhor, ela vai ingressar no 4 de novo. Assim que ela terminar de parquear, só prossegue então pro Oxalé. Estou ciente, aguardando a aeronave da Gol retornar o 4 por aí, então puxa o número 259. Fala, falta só o Marcos, se você tiver a nave no 4, por favor, para o Gol. Tá, isso era de paciente, fica atenta mesmo, por gentileza. Tá, obrigado. Número 645, chame centro Recife, em 1251, alterna 13325. 25, 23, 25, claro, né? Boa. Isso agora, 1251, alterno 3325. Ficou 3325, tá 3287. Control 2, 5% para 160. 1941, boa, prossiga na chegada a Volpe, desça para 4 mil pés, altímetro 9013. 4 mil pés, 9013, estamos chegando a 9, 7. Caso fechando em 6259, POV 1-18, autonomia 0530, até na Galeão, chamando 6259. 6259, prossegue Índia Alfa, ponto de espera 786, altímetro 1013, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, boa. Ingresso via direto para o 03, tá?